operador ou 4463? Sim. Autorizaria ele, Elso? Aguarde coordenação. Aguardando. Azul 446, está autorizado, Ilhéus. Muito obrigado, Vandilhéus da presente. Gol 1941, 2000 pés, 109 ajuste, autorizado LSXA, sistema 0, repassa estabilizado. Ok, 2019, repassa não estabilizado no SUA, autorizado, 1941. Na 754-1895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 4463, chame Recife, 1251, alterne 133-25. 1251, 3325, obrigado. É. que não está sendo reportado esse decretório, frequência livre. Pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, chama a torre, 18.6, e o ajuste é 10.9. Ciente, no livro táxi via pátio e Índia, quando pronto, 18, decimal 6, ajuste no 0, no 9, objeto 6741. O objeto 6741, né? Só confirmando, a frequência da torre é 18.95, ok? Quero desculpar aí. 18.95 a torre, objeto 6741. Próxima rotatória. Paulo, Salvador, igual no 754. Paulo, 754, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, igual no 754. Autorizado no número 10. Pif, passe de ouro. Qual foi o procedimento? Sente. E após? Após o final. Sente. Como que o número 2 vai circular a posição? A posição 1 para fazer uma posição. Sente. Dois, 4, 5, 4, 9, 0. 49 a bordo do código de autonomia alternativa de Salvador. Cliente, o CIP 5490 está ali o táxi pelo Pátio Índia e no ponto espera da 10 chame a torre em 1895 e o ajuste é 1019. Ok, perfeito, autorizado via Pátio Principal Índia, Alfa, pode espera a torre 1295, 1295, perdão, 5, 4, 9, 9. Boa tarde, vou no 941, táxi livre, Alfa, Juliette, gate 612. Juliette do 612, vou com o 941, obrigado. Eu vou no 754, tá autorizado, ingressar no pátio, o gate é 8. Ah, positivo, tá autorizado por 2374. Abaixa a descida. Gente, autorizado, descida para 2010, 1019. Pode 6741, contato em radar, subida 340 da EL. Subida 340, instruções, perfil de Dael, se possível, pro de Dael, Leda, objeto 6741. Direto Leda. Direto Leda, objeto 6741. Espaço de ouro, tem informa, pista molhada. Trouxe o Juliette Quebec, Kilo está pronto para iniciar o primeiro lançamento. Juliette Quebec, Kilo para interferir com a chegada, sugiro que faça um lançamento no setor oeste da ilha. Ok, estamos a 30 segundos para iniciar o lançamento. Vem setor oeste. Doutor Salvador, bom dia, Xanxer, 6330, o Xanxer 6330, essa identificação é o Mari 050. Mari 050, Safari 050, 6330. Então, Gabriel, 1895. 1895, Bravo. São Paulo, boa tarde, o Trip 5490. Trip 5490, boa tarde, contato radar 200, MOM. Perfeito, até o 200, 200, perfeito, MOM. Sempre tem coordenada, por gentileza, com o centro após a pressão MOM, a gente vai ligar para a Petrolina? Agora a coordenação mantém a saída. Vamos aguardar a sua coordenação, senhorita. Obrigado. Silêncio, cadê aqui o controle? November, realização São Paulo Congonhas 3280. Gerente, tá 3605, tem autoridade aqui, o nível 360, o senhor aceita? Ativo, 360, pronto a cota. Ok, então tá autorizado Congonhas, o nível é o 360, via Metrozulu no meia, até BH, e após BH, DCT Trive, após Trive, DCT Ponta de Caldas. A decolagem é da 1-0 com a primeira curva à direita, subida é a da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, para interceptar pelo Luna 6. O controle 120, décima 8, Axane 5575. Trip 5490, prossiga. É, a senhora da autorizada presente para a Plua de Bomba, a gente evita várias formações pesadas, senhorita. Autorizada. Muito obrigado, senhora. Está presente, estamos voando o bombo para evitar formações pesadas. Meia, voa BH, depois Trive, após Poste e a chegada lá em São Paulo. 1208 no, com controle, 5575 do transponder, está 3605. Está 3605. É correto o cotejamento e chame para o pushback e assinamento. Faremos então, 5, muito obrigado. Tipo 5490, batendo proa 320-320 para evitar formações. Sim. Controle de Salvador, 924, passo 220 para o 180, 190. Voa 924, acione identificação, Mari 060. Ficou a Mari, descendo para o 060, 924. Pode 6741, chame Recife 1251, na alterne 1 é o 3325. É 125, 1-1-3325, adverte 6741. Canal 6330, som velocidade. Estou mantendo 310, nosso. Para 2209. 2209, 6330. Está pronto para indicar lançamento, Juliette Cadecchio. Lançamento setor oeste, Juliette Cadecchio. Está amarelo para descer daqui. O 35490 da presente está aprovando o bom aqui, senhorita. Sim. Tem restrições? Salvador, TAM 3205, pushback, acionamento do 5. Sobre 2230, acendo notificação, chegada a mão, deixa para 4.10.10.19, ajuste 2509. 4.019, passaria do 2230. Para descer da Juliette Quebec, que eu vou. Para descer da Juliette Quebec, que eu vou. Reporte cruzão 2510, Juliette Quebec, que eu vou. Que eu vou. 2, 3, 4, 4. Espaço de ouro, torre 1895. 295. Em 566, sendo identificação, Mari 060. Mari, esse é o 060, tanto em 6330, para sequenciamento, mantenha presente proa. Emite o curso localizador. Mantenha presente proa, limite ao localizador. Pode prosseguir para 2000. Aonde padecida? 6330, vai atingir 050, pode prosseguir descida. Isso é para 2000 pés, 10019. 2019. Pode voar turno, passeio 2230? Negativo. Salvador Trip 5490, guardando a coordenação de bomba direto para a linha, ok? Deixa na 6330, curva à esquerda, pro 015. Esquerda 015, 6330, permanece limite. Chama 6330, reduza para 1909. 1909, para reduzir, 6330. 5490, voa Petrolina. Voa Petrolina, grupo 5490, obrigado senhora. Frequência livre, Juliette, Quebec. Patrão intercepta o localizador, 6330, Xanã. Aguarde. Passa o voo, passa o voo, passa o voo. 4089, aguarde, instante, cópia, está a vitória. Cruzado. Chamando 330, voa Ituna, está estabilizado. Cinco. 5240, operação para sequenciamento, esquerda 035, desce para 2000 pés, 1019, ajuste, agora direto para o localizador. 035, 1019, 2035. 1600, está em velocidade. 2409. Usa para 2209. 2209. Fizeram para Fortaleza. É linha 729, número 2 para cópia. Aguarde instante. Então, mas não poderia tentar para sair do Mercedes, não? É a Momo Front. Momo Front, agora na cópia Mercedes. 240 só em velocidade. 220. Precisa para 190 mais. 190 nós, 35240. 1600, desce para 2000 pés, 10, 19, ajuste, 200 mais. Voltar, 200, 210, turbulente. 210. Obrigado. 35240, direita 045 para o curso localizador. Segue o Fokker 100, 180 de grau. 045 para o localizador, 35240. 1924, desce para 2000 pés, 1019, ajuste. Para 2000 com 1019, igual 1924. Correto e chame para o pushback acionamento. Salvador, altar 3605 para o TAC com 132 a bordo, 4:25, se altera o galeão. Frente, o TAC 3605, tem alívio TAC em frente, Pátio e Índia, ponto de espera da 10-3895. A torre, o ajuste é 1019. Resultado 1019, autorizou, Pátio, até o ponto de espera. 1019, 1895, 3305, 035 para o curso localizador. 035 localizador, 600. O Chanel 6330, 2895. Triple 5490, se ele puder confirmar, se você não tem nada? 1285, 1245. 1285, 2545. Obrigado, senhora, bom trabalho. Graças, por favor. Para sequenciamento, mantém a pro agora de vetor final para o curso localizador. Mantém a pro agora, 924. 3566, desce para 4000 pés, 1019 ajuste, reduza para 2109. Tem 1019, desce para 4000, depende de 2109. 3566. 1600 para o curso localizador, direita 050. Repartir estabilizado. Segue o Alfa Tango 72, 170 de grau. Direita, porta da estabilizada. Como? 670. O LJET 672, vai no copy? Pessoa 95 centro. Realizador com 1600. 1600, aguarde transferência. Eu vou 906, autorizado, Aracaju, nível 230. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju. O controle 1-2-0, decimal 8. Acione 5-0, 1-2.